adoro futebol. Se é chuva, se é sol, apanha sol. Com a bandeira na mão, alegra o seu coração. Quem é remista adora um futebol. Se é chuva, se é sol, apanha sol. Com a bandeira na mão, alegra o seu coração. Remista vai alegre para chegar no estádio. Quem não vai ficar em casa sempre ligado no rádio. Remo faz um gol aqui, Remo faz outro acolá. Eite o azulino do estado do Pará. Remo faz um gol aqui, Remo faz outro acolá. Eite o azulino do estado do Pará. Quem é remista adora o futebol. Se é chuva, se é sol, apanha sol. Com a bandeira na mão, alegra o seu coração. Quem é remista adora um futebol. Se é chuva, se é sol, apanha sol. Com a bandeira na mão, alegra o seu coração. Remista vai alegre para chegar no estádio. Quem não vai ficar em casa sempre ligado no rádio. Remo faz um gol aqui, Remo faz outro acolá. Este é o azulino do estado do Pará. Remo faz um gol aqui, Remo faz outro acolá. Este é o azulino do estado do Pará.